954, 1 peso livre no 0, vento no 70 graus, 629. Livre para o 954, 1. Charamé 1310, autorizado em Recife, autorizou 17, nível 350. Curva aqui é da saída Pucajé, Maracaju. Transponda 5021, controle 1208. Transponda 350, Recife, autorizou 17, decola com combustível da Pucajé, Maracaju, 5021 e 1208, Charamé 1310. Confirme o nível? Correto, chame pronto. Vai, reportado. Pode informar o pista livre no 866. Eu vou dar o pista livre no 866. Guarulhos. Gol 2043, boa noite, autorizado, Guarulhos. Autorizou no 0, MISA 380. Saída com curva direita da El Leda Mótiva. Transponder 5576, controle 1208. Autorizado, Guarulhos, me pegou 380 via peso 10, decolta 10, curva direita da El Leda Mótiva. 5574 transponde e o controle 1208, na posição 6, pegou 2043. Transponde 5576. Positivo, 5576. Consegui ver uma tartaruga bem na centerline da pista. Tartaruga na centerline, na pista em uso então. No 866, recebeu essa informação? Recebeu, 866. Ok. Eu vou coordenar junto ao controle. Corte só instante. 099, autorizado com fins, autorizado 21, nível 360. Curva direita, na saída Arbor 1, transição elétrica. Transponder 5547, controle 208. Pronto, reinterceptar sinal. Resolu 2-1, decola, pista no 0, primeira curva direita, saída Arbor 1, Elefa. Transponder 5547, Salvador 1208, gol 1099. Correto, então. Ok. Azul 9541, livrou. Azul 9541, quilo, bate o 3, remota 3, Romeu. Bate o 3, remota... Estou no 866. 208, bom. Só ligou no 866. Agora no 866. Boa noite, 866, suba para 4.000 pés, curve à direita, a proa 230. Direita 230, Bruno, 866, aqui no 4.000. Controle Salvador, muito boa noite. Azul 9148, informação Charlie. Azul 9148, identifique, desça para o nível 050, chegada a mar. 050, chegada a mar, 9148. Nove e meia, identifique, desça para o nível 060 na chegada à mar. Aeronaves em aproximação, aeródromo encontra-se impraticável por aproximadamente 5 minutos devido a uma tartaruga, cágado, jabuti na pista. Naves 2795, ciente. Europa 081, impacto aeron do turtle on the runway, mute. Você quem foi Europa 081? Batalhão azul 2795. Prossiga. Confirma instruções para nós, estamos voando 368, descendo 4.000. Gente, mantenha o 368, vai prosseguir na aproximação, o seu estimado de pouso em mais 5 minutos, 5 a 6 minutos. Então, acredito que já esteja, a pista já esteja livre quando o senhor estiver estabilizado. Assente então. Brasil, Europa 081, reduce your speed to 220 knots. Impractical air drum, impractical air drum, do animal on the runway. Turtle, a turtle. Negative hold. Maintain approach and reduce your speed to 220 knots. And descend to 4,000 feet, unit 1015. Azul 2795 está autorizado o RNAVE, reporte na final. O Azul está autorizado o RNAVE, informará a final 2795. O 795 mantém a aproximação, a viatura da Infraero já está recolhendo, procurando o animal para recolher. E caso não tenhamos a pista, a liberação da pista até o senhor passar o 372, retornará uma órbita no 372. Entendi, ele vai manter a aproximação, caso não libere, até vai fazer uma órbita no 372, azul 2795. No 866, curve à direita, proa 320. 320, 866. No 866, está presente e foi a proa do Serra Vitor 368, aguardando autorização para o aeronave. Levou 368, vou no 866. 2795, desça para 2510. Sendo 2502795. Confirmando 1015. Afirmo, 190. Rapa 081, reaching level 70. Rapa 081, maintain flight level 070. Yeah, maintain 70, Rapa 081. 368, então, boa noite, meia-meia, mantendo 4000. Eu tenho 4000 pés no serviço 368. No 8, minha vez. É previsto espera na resposta? Provavelmente sim. Porém, a infraero, a torre acaba de informar que provavelmente a pista seja liberada em mais 2 minutos e seu estimado para o 368 é de 3. Exatamente, então tá. Do 91148, voe para o serviço 368, reduza para 2009. Estou mandando 2009 e voando serravito 368, azul 41, 941. Tropa 081, radar vector for the space and turn right heading 250, limit by radio 080, call Salvador VOA. Ok, on the heading 250, from limit on the radio 280, that's right? That's correct, radio 280. Radio 280, from that heading. Sou 1096, vetor para sequenciamento e atraso em rota, curva à esquerda. Proa 010, limite a radial 270 de Salvador. Proa 010, limite a radial 270 de Salvador. Azul 2795 está autorizado, o RNAVE, a pista está livre para as aproximações, aguarde a autorização de pouso da torre. Xande é mesmo em 1118, decimal 95. Estamos autorizados, a nave vai chamar a torre 1895, azul 2795. 1866, desça para 2510, ajuste de altímetro 1016, reduza para 1970 mais e reassuma a navegação na proa do servidor 366, autorizado o procedimento errado. Bem, vai ingressar então no procedimento e desce conforme reduzido. Boa noite, Nelê. Ficou na final visual da pista. 2795, boa noite, avistado, pista liberada, pouso autorizado, 150 graus com meia dúzia nós. 2795. O azul 2795 tem o pouso autorizado na pista 1-0. Para o 366, aguarde autorização, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, aguardando novas autorizações, 9142. Tropa 081, turn left, heading 200, limit remain. Left heading 200, Tropa 081. Azul 9148, reassuma a navegação na proa do servidor 366, reduza para 1780 nós, desça para 2510, autorizado o Ernesto. Servito 366, 180 nós, com 2500, 1015, 9, 1, 4, 8, 1. Bono 096, voe para o servito 368, reduza para 2009. Voe para o servito 368, para 2009. Papa 081 descend to 2,500 feet. 2,500 feet, 1015, Europa 081. Prossiga. Só para crochetar as informações, já saiu autorizada a nossa para Confins, Água, transição Elefa, é curva direita ou esquerda? Curva direita, Árvore 1. Árvore 1, curva direita, ok, obrigado. Utilizada aqui 866. 866, chame Torre 1 no 8 decimal 95. 1895, 866. Torno 096, desça para o 060 inicialmente. Vai ser o 096, tráfego posição de 11 horas a 11 milhas, 11 milhas, passando 060 em descida para 2506, 123330. 096. 3858, Fortaleza, presumo no 9 autorizado, nível 370. Saída com curva esquerda, Momo, transição, Fruti, transponda 5025. Lado Fortaleza, 370, conforme o plano, Momo, Fruti, 5025, tá 3850. Curva esquerda. Sente. Chame pushback. Chama lá pushback, tá 3250. Pushback, coronamento, com 2043, do meio dos... Vou 043 autorizado, chama ataque. Ó, a esquerda, curva esquerda, proa 040. Tem o limite a radial 300 de Salvador, aguardando servir o 366. Esquerda 040, limite a radial 300. This is Sparky 809, you have good evening. Good evening. Left 070, 081. Senhora direita, chame solo, frequência 209. Direita 209, 2795. Desça para o 050, Indialfa Lima. Europa 081, descend to 2000 feet. On the head and clear, intercept the final of MBB Zulu. Okay, descend 2000, that's heading for the final for the ADV Zulu runway 10, Europa 081. Estabilizado R9, pistão 0, azul 9148. Azul 9148, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895, uma boa noite, 9148. Boa noite, gol 1096, desça para 2500, ajuste no 0 no 6. Desça para 2500, 0 no 6, 0 no 6. Quatro zero graus, 629. O 419148. Sente, agora da autorização, 9148. Uno 096, resumo a navegação, produto servido 366, autorizado a RNAV, reposto estabilizado. Produto servido 366, autorizado a RNAV, reposto estabilizado, igual no 096. Boa noite, Oxenai 63 no 3, identifique, desça até 4.000 pés, voe direto servido 368. É o altímetro no 096. Zulu, Índia, Alfa Lima. Passa o gol 2043, 182 a bordo. Está alternando o Galeão, só para os 15 de autonomia. Com a 13 é a parte principal, Taxi Índia, ponto de espera, dá 1-0, 1-1-8-9-5, quer negar 1-0 no meio. Gente, autorizado Pátria Índia, ponto espera, torre 1895, ajuste 1016, 1043. Oceana 63, 1-0, Bola Cultivé, cancelamento 1-0-3. Oceana 63, 1-0, após a passagem do Boeing da Gol retaguarda, autorizado puxa, me taca. Após a passagem do Boeing Gol na retaguarda, autorizado puxa, aciona Oceana 63, 1-0. Autorizado 58, Sola. 3858, na sua escuta. 3858, modifica a saída para Borba. Borba com transição Froti. Saída Borba, então, transição Froti, 3858. Paulo, boa noite, 1866. E Alfa, mantém a posição de Sérgio Juliette. Alfa, mantém a posição de Sérgio Juliette, Paulo, vai ser aberto. Sequence 118 is found on the 5. 118 on the 5, do they want bye-bye? Diga. Essa festa aqui que tá na final, logo aqui à direita, esse clube de festa aqui, tá com as luzes muito fortes aqui, sendo lançada indiretamente aqui pra cabine de comando. Queria no shopping à sua esquerda, não é isso? Não, é à direita, é uma festa. Performar em fraio, então, devido ao evento. Obrigado. Continue up here, turn 10, number 2 for land. Wind is 130 degrees, 10 knots. Positive approach, 10, number 0, 81. Salvador, boa noite, 1096. 1096, boa noite. Na sequência agora será o número 2 para pouso. Tráfico número 1, Airbus 332 à sua frente, aguarde pista livre, vento no 30 graus com 09 nós. 7, prossegue como número 2, vamos 096, aguardando pista livre. Ponte espera 9-0, 1-2-0-4-3, pronto. 7, mantenha o ponte espera 2043, temos mais dois pousos no final da 9-0. Azul 9148, solo 49, libere próxima direita, chame solo em 1-2-1-9. 2-1-9, próxima direita, azul 9148. 9148. Azul 81, clear to land runway 10, 120 degrees, 10 knots. Clear to land runway 10, 081. Azul 9148, Alfa Kilo, pátio 13. Alfa Kilo, pátio 13, Azul 9148. Essa é Juliette, boa noite, né? Mantenha a posição, boa noite, meia meia. Mantenha, boa noite, meia meia. Alfa Lima, voe pro de Duna, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no meio, reporte estabilizado, sinal no NDB do Lula. Boa, Duna, desce para 2.000 pés, reporte estabilizado no NDB do Lula. Poderia confirmar o ajuste? 0 ou no meio? 0 ou no meio, graças a Deus. A do táxi, direita da Taxi Índia, ponto de espera da 1-0-1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-6. Autorizado o táxi, Índia, ponto de espera de 2-9-5-1-2, 8-6-3-1-0. Gol 9-6-6, Juliette, portão 4. Portão 4, seguindo, vai direto. Alpha 08 on the ground at 5-2, take the first to right and ground control, 1-2-1, the shell liner. Ground 1-2-1, liner, Europa 081. Charlie, Flash, pick up, taxi, please, taxi, and over, take it. Expect Europa, zero, eight, one. O Gol no 096, o tráfego ultrapassou a interseção intermediária, vai livrar na autoposta. Tenente, vamos 096. Uno 096, vento 1-0 graus, 110, 1-12 nós, pouso autorizado, pista na 0. Pouso por 1-0, vou no 096. Salvador, ground, good evening, Europa Zero 81. Alpha 081, good evening, Alpha Juliet Gate 10. Alpha Juliet Gate 10, Europa 081. O identifique o meu ProServe 368, desça para o nível 050. Correto, 368. 310, boa noite. Após a corrida do Boeing 37 à frente, ali mantém 310. Então, 07, vamos 096. Agiliza o ingresso, tá com o Alfa pra entrar antes do Europa. Agiliza o ingresso, vamos 096. Escuta, prossiga. Apenas para retificar nosso reporte, durante a final tem uma casa de shows, um espaço muito grande ali de porta, que as luzes, strobe lights, estavam refletindo na cabine durante toda a aproximação. Gente, a gente já informou isso para a aérea, vamos lançar aqui no livro então. Ok, então, só para reforçar mesmo o reporte. Obrigado. Ah, sim, já passamos a informação aqui. Decolou 55, chame controle, ONU 208, boa noite. 208, boa noite, muito obrigado. Controle, Salvador, muito boa noite, 2043. 2043, 3380, cena da El, transição, ótima, contato radar, na decolagem. Aí é uma ótima, 380, voo 2043. Puxan R6310, vento 120 graus, 1-12-9, decolagem autorizada, pistão 0. Autorizado, decolagem. O 6313, aguarde, vai voar o 366, desça para 2510, aguarde para prosseguir para o serviço 366. Sim, entendeu, o próximo vai descer 2510, aguardando o voo 366. Correto. Salvador, boa noite, o Xeré 6310, passando 1700 pés na saída Cuca. Chegamos. O Xeré 6313, reduza para 1809. O Xeré 6310, suba 350, saída Cuca, transição Aracaju, vigilância. 350 Cuca, Caju, alguma possibilidade para dizer que vai na proa de Aracaju? Vai de coordenação. Seja aguardando, obrigado. Oxalé 6310. Oxalé 6313, reduza para 1809. Nós vai seguir um Charlie 208, passando agora o Servito 366. Seja subindo para 680, seguindo tráfego Oxalé 6313. Controle Bolo 043. Consiga. A possibilidade de uma morte, vá. Foi pro Edileu da Guarda Coordenação, ou 2043. Sabe, eles vão pra visual capista em Alfa Lima. Em Alfa Lima, cementou em 1 no 8 decimal 95. 1 no 8 95, boa. O Xené 6313, foi pro servidor 366, autorizado sinal da RNAS. 366, autorizado da RNAS, Xené 6313. Uma boa noite, é o Papa Romeu, Índia, Alfa Lima. Índia, Alfa Lima, boa noite, avistado, reporte... O teu 120 graus, cono 09. Tem pouso autorizado, pista 10, Índia, Alfa Lima. Livre pouso 10, Índia, Alfa Lima. Salvador, uma boa, Azul 4298. Azul 4298... Foi Serra Vito 368, desça para nível 050. Desça 050, poderia voar o Serra Vito 366 ou 468? Inicialmente 368. 368, 468. Voo 2194, desça para 4000 pés. Ajuste é o altímetro no 0 no meio. 4000 no 0 no meio, 2168. 2194. 194. Voo 2043, voe direto Mótiva. Mótiva, 2043, obrigado. Serra 3305, identifique e desça para o nível 0620, voe direto Serra Vitor 368. Voo 368. Direita da EOL da Mótica 1208 é o controle e o transponder 5035. Confirme o transponder e a transição. Aí, o metro, aí, bom, obrigado. 5035. Procedimento correto, já em pronto, feedback, 3105. Salvador, o Santos 3258 para o pushback, acionamento 02. 3258, aguarde, pushback. Aguarda. Salvador. Boa noite, Azul 2781, assente da Charlie, solicita Fabiano 60 para a vitória da conquista. Azul 2781, 1 minuto agora. Mordendo. RNAV RNAV 3, Zuno 3, também recebido. Torre Torre 1, no eixo decimal 9563, Zuno 3. 395, Torre Xenão 3, boa noite, bom trabalho. 9. Ligada à direita, solo 1219, onde eu falei, mas forma 6.2 milhas da cabeceira, uma pequena curva. 6.2 da cabeceira, correto? Virou. Sobre a vista, como é que estão as condições? Tá tranquilo, está bem sequinha, tem umidade. Ok, passou uns pininhos por aqui, ok, obrigado. Valeu. Boa noite, sou Salvador, GNM 303, avisado final da RNAV. 303, boa noite, avistado. Continuar a aproximação para pista no zero, informarei pista livre, o vento uma centena no 09. As condições da pista boa, permanece seca, caso que acaba de pousar, informou. Aguarde pista livre. Sim, as condições, aguardando pista livre, GNM 303, 1313, já avistou. Ok, pista liberada, pouso autorizado no 09, uma centena com no 09. Livre pouso na 10, GNM 103. Azul 2781, aflição 10. Sumi pronto, pushback. Maravilha. Eu formei o Índio Alfa Lima, parte 4, parte 5. Boa noite, senhorita, é a Bata, eu desconheço qual é o pai. Na Bata, sim, ingresso para que seja Alfa, chumbo ingresso para que seja Juliette. Quem quiser informar, poderia confirmar qual que é o Bata, é o que cruza a pista auxiliar? Zuno 94, foi Serra Vitor 366, desça para 2510. Ajuste o altímetro no 0 no meio, autorizado final da aeronave, reporte estabilizado. Ok, na Prodo 366, 2500, está autorizado o aeronave, reporte estabilizado, 2194. É a próxima, logo à esquerda, é a Juliette, não essa que está na frente. Anda mais um pouco, próxima esquerda é Juliette. Direção na alfa, está prosseguindo o táxi então, e próxima esquerda vai ser a Juliette, que vai direção. O vai informar na mesma, ou já falei uma graça, que eu não vou encontrar a hora de cuidar. Fala o Bono 099 para o táxi, PLB 178, Galeão 2h40. Alternativa? Galeão. Sim, aguarde um minuto para entrar táxi. Não sei se... Entra o 3306. Previsão, postar 3252. Permissão. 3258, tem previsão de espera? Tenho. Assim que o Boeing da Gol passar a retaguarda, autorizado pushback, chame táxi. Muito obrigado. Qual é o dia, Fernando? Tá bom. Romeu de Alfa Lima, se a gente mantém a posição e aguarde. Bono 099, parque autorizado até o ponto de espera da 10, torre 11895, que negar 10 no meio. Táxi, ponto de espera 10. 1.016, Bono 099, sei lá. Eu de Alfa Lima, ingresse agora, Juliette, próxima esquerda. Taxi por todo o pátio principal e no setor sul do pátio, no último portão, tem uma taxiway chamada Lima, ingresse na Lima. Eu acho que você está agora na Lima, né? Zona 9. Esse é 29, chegando 3, boa. Rio 5974, identifique, voe Serra Vitor 368, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no meio. Mais claro, Serra Vitor 368, 0 no meio. Correto, Azul 4298, desça para 2.500 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado, RNAV. 2.500, autorizado RNAV, 10 no meio, 4.000 no meio. 2194 está estabilizado. 2194 chame torre, 1 no 8 decimal 9. 295, boa noite. Boa. Boa noite, as três, pronto, cópia. Galeão 73, Galeão autorizado, Oscar November 857. Curva direita, Israel, Leda, Iruna. Nível 360, transponder 5037. Galeão 360, Israel, Leda, Iruna. Escola curva direita, Senado 5037. 404, gol no 403. Saiu Dael, Leda e Irumi. Como cotejado, Dael, Leda e Irumi. Gol no 903. Gol no 903, o planejamento correto em pronto. Rafael Meu, Índia Alfa Lima. Ingresso para Taxi Lima. Depois, próxima direita, Mike. E depois, próxima esquerda, Quebec. Na Quebec, mantém a posição e chame torre em 1-1-8-9-5. A 3305, desça para 2510, reduza para 1809, autorizado a Renato. 2500, reduz, 1809, 3305. Ator Salvador, vano 099, decorou na 5, boa noite. 099, subou 360, saiu da árvore, transição elétrica. Árvore elétrica, 360. O destino é o TAC 5 ou TAC 4? Ah, tá ok. Então você vai ingressar na pistola 7, à sua direita, sobre a pista até a cabeceira oposta. Bem próximo lá às lâmpadas da cabeceira oposta à esquerda, para andar da bata. O TAC 4 fica antes, aproximadamente uns 250 metros antes. É a última interseção mesmo, é bem frontal, é bem lateralmente a cabeceira lá. Uno 2194, solo 11, libere a direita e chame solo em 1219. 305, reduza para a aproximação, reposte estabilizado. Ok, reposta estabilizado, 3305. Controle azul 4298, estabilizado visual. 4298, chame turno 18, 1895, 4298. Boa noite, eu acredito que o senhor ingressou no pátio anterior. Execute 180, retorne e torne a reingressar a pista em direção ao hangar da bata. Não, aí é Oscar nessa interseção. Só ingressa na pista novamente, curvando à esquerda. Fica perpendicular à cabeceira 17, na parte concretada lá à esquerda, o acesso à bata. O 1-0-9-9. Siga. Para o final, R9-0. Boa noite, pouso autorizado, 090, 90 graus, 612 nós, pista seca, 4298. Gente, livre pouso, 4298. Salvador, 4298, gente, mantenha o ponto de espera, 3858, são dois testes na final para pouso. Número 8, decimal 95. 2895-3300, daqui a pouco. Torre Salvador, boa noite, o TAM 3300, final da 10, abaixo, entra lá. Boa noite, número 2, continue a aproximação, tráfego à frente, na curta final da 10, vento 90 graus, 629, pista seca. Sente, aguardando a autorização, tá 3307. Boa. Solo 1-4, chame Solo 1-2-9. 2-1-9, 4-2-9-8. 1-1-4 a bordo. Solo Salvador 4-2-9-8. 4-2-4-2-9-8, Alfa Juliette. Oi, chamei a interpreja elétrica, 4-2-9-8. Gente, Alfa, chamou a interpreja elétrica, 4-2-9-8. 3-8-1-5. É 1-1-4 a bordo? 154, taxi abaixo principal, taxi índio, no ponto de espera da 9-0, chame torre 1-1-8-9-5, quem negar o 9-0 no meio. Alô, Salvador, boa noite, 1-0-9-6, Delta 7. Alô, 0-9-6, autorizado, Fortaleza, nível 370, turbo 1 no norte. Curva à esquerda, após decolagem, Borba, transição para o Ti. Transponder 5030. 5-2-5-4-5. Obrigado, senhor. Uma boa noite. Posição? Pode. É Borba, transição Froti. Queda Borba, transição? Froti. Transição Froti. Agora 5030. 0-9-6. Com 3305, Solo 1-6, libere a direita, chame Solo em 1-2-9. 1-2-9, 3305. Solo Salvador, boa noite, 3305. 3305, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 3305. Contra o Salvador, boa 099, retornado. Negativo contato na frequência, seria uma secundária? Estou no 26, decimal 01288. Afirmativo, 260-1288. Só vai chamar lá, obrigado. Egito no 5, boa noite, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Mantenha o zero, 3258, tá com radar na decolagem, subiu 370, saiu da bomba, transição prontinha. 3-7-0, já tá voando então, agora 3-6, repórter está estabilizado. 0 graus, 8-9. 3-0, A 3805, decolou as 2-1, chave controle em 1208, boa noite. 208, boa noite, bom trabalho. Controle Salvador para 30, corrige para 38, nosso subida pelo menos. 38 no 5, subiu 300, pela Delta, no seu mod. 300, Delta, mod para 38, nosso subida. Salvador, uma boa noite, Azul 9271, 3220 para Campinas, fica bom. Azul 9271, 320 Campinas, autorizado, autorizado 10, curva direita, Dael, Leda, Motiva, transponder 5046, controle 1208. Autorizado 320 para Campinas, conforme rota pela coisa do 1-0, para a curva nossa direita, saída da L, lei da morte, 5046 transponder, controle 20-18, azul 9271. Obrigado, hein? Nada. Controle o azul, 4-2-3-0. 4235, boa noite. Vou pro outro serviço 368, desça para 4 mil pés. Ajuste no 0 no meio. Serviço 368 para 4 mil pés, no 0 no meio. Estão 7 autorizados, chame táxi. Desce o treinamento, chamada para o táxi, quando estiver na avenida. Próxima passagem de cima, baixada e travado, Campo Jardista. Boa noite, 5974, pouso livre, pista no 0, vento 50 graus com meia dúzia de nós. 5974. 50 com meia dúzia de nós, livre pouso, 5974. Sente. Mantenha inicialmente a broa de bomba devido à aeronave se aproximando pelo setor. Suba ao nível 330. Descrito ao 330, 3258. Serviço 5974. Chega! Uma notificação, tem um show aqui na nossa direita. Tem uma luz, estão justamente no alinhamento aqui da nossa direita. Só para informar. Ok, então, nós tivemos um reporte anteriormente e solicitamos via infraero que fosse notificado aí o evento, ok? Mas vamos repassar o seu reporte. Ó, agradeço, está bem na mira aqui da gente. Se tivesse um tempo mais ruim, estaria ruim. Muito obrigado, estamos à aproximação. Nada, livre pouso, vento 50 graus, 6:19. Só confirmando o vento agora? 50 graus com 6:19. Confirmo. Alternativa? Afirmativa. Polo 93, a direita VTEC para Índia, ponto de espera 1010-1895, que negão 1016. Cliente, e após estar com a 3295, voo no 93, vamos lá. Solicita táxi de TOB 60, zona 63, horas e 20, até na Salvador. Autorizado táxi, 7 turno, que é a parte principal, táxi de Índia, ponto de espera, dono 01895, que negar no 0 no 6. E a parte o Índia, seu ponto de espera da 10, ajuste 10 no 6, 27 turno. Boa noite, no 973 ali, mantém cabeceira 1-0. Ou no 973. Frequência do controle 1-2-0, decimal.